ficar jogando direto em Twitter não, pô. Pelo amor de Deus. Eu esperei na Alcione pra fazer essa daqui pra ela. Boas vezes. Faz uma loucura por mim, fala que ninguém te pega igual o teu nego. Coloco tanta grife no teu corpo, sou tão carinhoso e tão longe de apego. Eu sou bipolar, uso prata e ouro, Lacoste, Versace, Armani e Hugo. Ela com a bunda da Kylie, com a boca da Pouca, vestido da Armani, bolsa Vitor. Quantas danadas que te copiaram, mas nenhuma delas chegou aos seus pés. Só não reclama muito do que eu faço, mesmo você sendo a camisa 10. Tenho mais dinheiro do que tu imagina, poder e respeito em uma lenda viva. Meu lifestyle é tenso demais, mas deixa que isso eu falo outro dia. Faz uma loucura por mim, fala que ninguém te pega igual o teu nego. Coloco tanta grife no teu corpo, sou tão carinhoso e tão longe de apego. Faz uma loucura por mim, assiste o jogo do meu time mesmo sem ser torcer por ele. Divulga nosso lance em tudo, tatua a porra da minha inicial na sua pele. Faz uma loucura por mim, todos mano que te dá ideia para de seguir. Foda-se, gosto de ser único, desculpa é meu jeito, mas foi você que quis assim. Você tem que entender, tem que admitir que nenhum desses caras fez como eu fiz. É só me dizer alguém que tá sempre a seu dispor por um segundo de amor. Garota, me diz alguém que você já pediu favor e até back bolado eu já te trouxe. Cabelinho na voz, passa nada nem pó. Faz uma loucura por mim, promete pra mim que não quer mais ninguém. Será que ela diz a verdade? Te juro que preto igual ela não tem. Ela pelada eu não vejo o defeito. Responde essa pergunta pro seu preto. Será que você faz uma loucura por mim? Será? Tipo troca tiro com a polícia, nossos nomes todas as noites. Será que ela daria vida por mim? Porque se eu morrer, tu tem que até o fim. Tem que me vingar e botar bala pra comer. Carregar o pentão de 100, mesmo chorando por mim. Isso sim que é uma loucura de amor. E se os cana me prender, vou aguardar tu vir. Vim me visitar, se eu ligar tem que atender. Quero ver se ela mantém o que prometeu pra mim. Isso sim que é uma loucura de amor. Faz uma loucura por mim, fala que ninguém te pega igual o teu nego. Coloco tanta grife no teu corpo, sou tão carinhoso e tão longe de apego. Eu sou bipolar, uso prata e ouro, Lacoste, Versace, Armani e Hugo. Ela com a bunda da Kylie, com a boca da Pouca, vestido da Armani, bolsa Vitor Hugo.